Eu queria dar um testemunho. Uma das passagens do Evangelho que eu mais gosto é na casa do meu pai há muitas moradas, porque realmente é tão fantástico esta passagem. Eu vivi muitos anos, vivi até aos meus 18 anos em Moçambique e andei em colégios de freiras, e eu tenho que dar, confesso, um testemunho da minha admiração e amor e respeito e gratidão, porque realmente ali talvez fosse mais fácil de se perceber, porque era uma terra pequena, uma terra de missão, e onde havia freiras a tomar conta das coisas, eram sítios de excelência. No hospital, as duas enfermarias, isto é em Lourenço Marques, não é no Maputo, onde eram as irmãs, eram as duas melhores enfermarias. Toda a gente queria que era das crianças e a enfermaria melhor, chamamos-lhe assim. Os colégios, as missões, os orfanatos, os dispensários pelo Moçambique fora eram realmente exemplares. O meu pai, que já não era, enfim, tinha sido educado religiosamente, mas estava muito fora, dizia assim: eu, os padres não me falem, mas as freiras têm a minha maior admiração. E realmente eram estimadas e eram um exemplo de igreja tão fantástico, que foram realmente um testemunho de Jesus Cristo naquele país onde eu vivi. E portanto, eu acho que realmente as ordens religiosas femininas mereciam um olhar diferente da hierarquia católica, nomeadamente do Vaticano, e que nós sabemos que as ordens religiosas têm uma grande força, e principalmente nos Estados Unidos, até têm havido esses problemas por acharem que elas se querem autonomizar e daquela maneira, mas eu acho que a Igreja Católica deve imensíssimo às ordens religiosas. Também há coisas mal, há freiras péssimas, como há qualquer outra pessoa péssima, não é? Mas eu acho que o balanço, pelo menos pessoalmente, que eu faço, é de grande estima, de grande respeito, de grande gratidão, porque eu andei em colégios de duas ordens religiosas diferentes. Portei-me mal, portei-me bem, tive zangas, mas realmente não me posso esquecer da dedicação, do esforço. Vinham de países tão longe, havia freiras francesas, freiras canadianas, freiras da Madeira, eram meninas pobres, eram meninas ricas, que foram atiradas para ali assim, que se dedicaram de uma maneira absolutamente exemplar. Cá em Portugal, na Europa, talvez isto seja mais diluído, não se veja tanto, não sei, mas o facto é que em Moçambique eram um verdadeiro, deram um testemunho de Jesus Cristo de uma maneira absolutamente fantástica, e acho que se devia relevar mais isso, porque em terras de missão realmente as freiras são absolutamente exemplares. É o testemunho que eu queria dar. Obrigada. São duas perguntas com duas, a partir de uma palavra cada uma, que é, a primeira é a palavra crise, e é para vos perguntar se sentem ou não que há uma crise profunda da vida religiosa. E explico. Eu há uns anos, eu sou jornalista, para quem não sabe, e há uns anos houve assim uma série de coincidências. Tenho vários amigos e várias amigas, frades e freiras, e calhou, num curto período de tempo, conversar com vários e várias, sobretudo com alguns pares e frades, que estavam profundamente desiludidos com alguns aspectos da vida religiosa das suas comunidades. De tal maneira que fiz um trabalho sobre esse tema e depois isso ainda me deu um trabalho suplementar, porque pediram para ir a uma conversa dos responsáveis da formação da Federação dos Institutos Religiosos. Foi assim um processo com algumas etapas. Eu encontrei histórias, por exemplo, de um dia entrar em Fátima numa casa religiosa, às 4 da tarde, no fim de um trabalho que tinha feito, e um dos padres, neste caso era uma casa de padres, um dos padres, o padre que nos recebeu à porta, eu e outro colega, estava sentado na sala a ver televisão e disse-nos que estava a ver um documentário do National Geographic sobre uma cobra ou não sei o quê, e eu a pensar comigo, se eu às 4 da tarde tinha tempo para ver um documentário da National Geographic, eu seria um homem ou não sei o quê. Bom, e outra coisa que me impressionou muito mais, já há mais anos, isso foi em Roma, numa outra casa também de padres, de frades, onde eu fiquei hospedado 4 ou 5 dias, e percebi, eu chegava à noite do trabalho e estava um a ver televisão, outro entretido, já nem sei bem fazer o quê, e eles tinham uma paróquia a seu cargo, e eu perguntava-me, será que esta gente não tem nem reuniões de pastoral, nem outras coisas mais interessantes e úteis para fazer? Bom, a crise, pergunto-me se será uma crise da vocação, porque já não se sente um chamamento quem é que chama, um chamamento à espiritualidade, a propor-nos a nós, digamos que há um centro para as nossas vidas tão fragmentadas e tão dispersas. Será uma crise da missão, também já não se sabe bem para que é que servem as comunidades religiosas. Aqui, por exemplo, a gente pode perguntar, eu gostava de ouvir a Julieta, que nunca falámos sobre isso. Um instituto que tem escolas, sem querer pôr em causa, até por aquilo que a Maria João acabou de dizer, sem querer que os institutos religiosos agora acabem com as escolas que têm, mas muitos deles nasceram, por exemplo, para apoiar miúdos, os miúdos mais pobres, mais desgraçados de todos. E hoje alguns desses institutos são os colégios mais ricos, mais não sei o quê. Mas eu posso. Nem digo tanto o vosso, nem digo tanto o vosso. Nós é que nós nascemos. A questão da missão, eu acho que. Ou então vemos as freiras, sobretudo, a serem catequistas, ou a fazer pequenas tarefas nas paróquias, nas comunidades, enfim. E depois a crise da relação, eu acho que é muito importante aquilo que a Julieta disse. Ou seja, eu acho que de facto as freiras e os frades não têm que ser diferentes de nós em nada de especial. Têm é que ser um sinal de algumas coisas. E o sinal que eu queria ver era o sinal do valor da comunidade para a igreja e da importância da vida comunitária. E portanto eu acho que aí era interessante também aprofundar essa questão. A segunda pergunta e a segunda palavra, esta disse mais rapidamente, é a questão do sucesso. Porque temos aqui 3 institutos religiosos, digamos, históricos, já com alguma história nos últimos séculos. Eu não sei exatamente os números dos vossos institutos, mas temo que seja um pouco o panorama geral, ou seja, um decréscimo das vocações. Por contraponto a comunidades novas, ou algumas comunidades antigas com líderes, vamos dizer, com muitas aspas, que eu não gosto de utilizar estas palavras, com líderes, com lideranças conservadoras, ou seja, a recuperar, de certa forma, de vida religiosa que ficou alguns arrumada há 50 anos com o Concílio Vaticano II. Por exemplo, em Espanha há 3 ou 4 casos desses em que, de repente, há conventos com 300 e 400 freiras a entrar, exatamente com uma líder dessas, por exemplo. E, portanto, entre a crise e a crise das entradas, dos novos membros, das vocações, vamos lhe chamar assim, e o sucesso de outras, enfim, o que é que vocês têm a dizer? Não sei se há mais perguntas, comentários. É que eu talvez fizesse. Estava aqui a pensar se deveria falar, se não, mas foi mais forte o desejo de falar. eu, quando se pergunta, mas o que é característica, eu não sou freira, mas o que é característica de ser freira? E eu estava aqui, eu que sou desse lado, o que é que eu espero? Ou o que é que eu tenho visto? E, o que, e eu que não sou muito sintética, encontrei uma... E é sempre difícil quando se é sintética, cá para mim. É que eu, um empresário que se diz católico, cristão, vai todos os dias à missa, que anda a pregoar a religião, a vida, isto e aquilo. No seu dia-a-dia faz isso? Na sua empresa pratica? Mas tem muita dificuldade. Estão os do Norte, eu sou norteño. Muita dificuldade em ver o que pratica. Aquilo que dizem. Eu sou cristã, sou católica, cumpro sempre. Não. O que é que eu espero? E o que é que eu encontro? Com todas as qualidades e defeitos, ser homem ou ser mulher. Isso não se perde, não é? Tenta-se reduzir ao máximo, melhorar as qualidades e diminuir os defeitos. Mas o que eu encontro nas irmãs com quem contato, com quem trabalho, é um contínuo, e o contínuo é mesmo, é um contínuo de espírito, de ajuda, de religiosidade, de fé, mais fé, de fé. Isso ajuda-me a mim, enquanto ser, estou deste lado, que estou agora aqui, saio daqui, vou para a minha casa e faço o que quero, não tenho que dar contas a ninguém. As irmãs têm. Eu não. Então está aqui uma diferença. Eu até estou a trabalhar com um grupo de irmãs, aqui a Isabel, não é? Sou a única que não sou. Mas digo com toda a franqueza, eu entro na comunidade, bato à porta, e a irmã mais idosa, eu gosto de ser mais velha, porque eu gosto de ser velha, significa que vivo. A irmã mais velha diz, como vai? Bom dia. Eu digo, bom dia minha irmã. Eu digo, bom dia minha irmã, porque é minha irmã. Não é preciso ser da ordem, é minha irmã. No espírito que me leva ali. O que é que eu, encontro? Eu trabalhei com muitas, com a ordem das franciscanas missionárias de Maria, mais. Eu encontro este contínuo que não encontro nos outros que aprendem lá fora. Portanto, o que é que eu vejo no ser? É a dedicação total. Uma dedicação. Conheci na Guarda, as irmãs que trabalhavam no Hospital da Guarda. Trabalhavam sábado, domingo, feriado, 12, 14, 16. Havia um espírito. Portanto, eu espero. Há crise agora. Porque é que não haverá tantas... Eu dou uma desculpa. Eu digo desculpa. Estava aqui a bichanar para a Maria João. É que se eu agora quiser ir numa missão para Moçambique, para a África, para a América, para não sei... Não preciso de ser freira, antes era preciso o céu. Agora inscrevo, vou ali ao Colégio São João de Brito, inscrevo, sou apoiante dos leigos para o desenvolvimento e eu posso oferecer-me para ir fazer o trabalho. Falo aí da mesma forma? Não. Não, não faço. Mas posso ir fazê-lo. Mas, não, mas depois, imbuída no espírito, sou capaz de fazer. Não precisava de ser freira. Mas se fosse, seria melhor, talvez. Tinha depois o coletivo onde eu ia pôr, colher, é isto que eu queria dizer. Obrigada. Catarina? Então eu queria testemunhar a minha experiência extraordinária com as irmãs de Foucault, com quem vivi 2 meses no bairro da Corraleira, partilhando com elas a vida. Foi uma experiência extraordinária, porque as irmãs de Foucault, penso, não sei se, enfim, para quem eventualmente não saiba, vivem e trabalham entre os pobres. E aquilo é a sério, é realmente a sério. A nossa passagem no bairro da... A minha vivência, 2 meses com elas no bairro da Corraleira, por acaso eu fui um bocado esperta porque aproveitei a primavera, não estive lá no inverno. Mas foi uma experiência extraordinária que me enriqueceu imenso a minha fé, porque de facto, e eu peço desculpa, mas realmente a Igreja acaba por estar muito ligada à ostentação e poder, e estava agora a pensar desculpe, irmã Julieta, no colégio do Sagrado Coração de Maria, o escândalo que são as cunhas. O escândalo que são as cunhas. É a titi a ligar a teté e é uma coisa tristíssima. É meninos ricos e empurra para lá para entrar eu. Eu estou a contar isto na medida em que, enfim, testemunhei de perto essa situação. Isto para dizer que a vivência das irmãs de Foucault nos pobres, trabalhando com os pobres, foi para mim qualquer coisa de muito, muito importante para conseguir olhar outro lado da Igreja, que não os colégios de São João de Brito, onde não se consegue entrar, mas não se consegue, não vale a pena, eu sinto é que esses locais se transformaram em locais de ricos, se transformaram em templos onde Cristo tinha vontade de pôr os vendilhões todos ali para fora. Porque provavelmente, eu não sei se a preocupação é muito religiosa ou a preocupação são preocupações de estatuto. E nesse sentido, será que é essa a missão dos colégios religiosos? É receber apenas essas pessoas? Essa é uma situação que eu acho que se põe. Era só uma coisinha rápida em relação, eu não sou freira, não é? Mas tenho amigas freiras e quando falou da especificidade eu própria também fiquei a pensar em que é que estas minhas amigas freiras são diferentes das outras minhas amigas, pronto. E realmente há uma coisa que eu acho que é mesmo diferente, que é a hospitalidade e a compaixão. De facto, ir a um convento, falar, lanchar, estar um bocadinho, falar da vida da minha vida, não é? Com elas, encontro sempre uma hospitalidade e uma compaixão que não encontro em outro sítio. Obrigada. Agora, se calhar, está a falar.